Olha o sucesso. Seu repertório mais cobiçado do momento, hein, pai? Seu estilo de vaqueiro, vem que vem. Olha o swing, olha o swing. Vai, vai. A vaquejada tá lotada, mulherada na sarrada. Tô dentro, essa é nada. Tô dentro, essa é nada. Tô pensando em besteirinha, um entre e sai de novinhas. Chapada, perdendo a linha. Chapada, perdendo a linha. Ela quica, ela dança, ela mexe a bundinha. Tá bêba, tá doida, é foda, é novinha. Ela quica, ela dança, mexendo a bundinha. Tá bêba, tá doida, é foda, é novinha. Bora beber, beber. Bora beber, beber. Bora beber, beber. Depois nós vai fazer bebê. Bora beber, beber. Bora beber, beber. Bora beber, beber. Depois nós vai fazer bebê. Paredinha do Ceará, regaça e bota pra tocar, menino. Sem estilo de vaqueiro e o canibal, vai. A vaquejada tá lotada, mulherada na sarrada. Tô dentro, eu saio nada. Tô dentro, eu saio nada. Tô pensando em besteirinha, um entre e sai de novinha. Chapada, perdendo a linha. Chapada, perdendo a linha. Ela quica, ela dança, ela mexe a bundinha. Tá bêba, tá doida, é foda, é novinha. Ela quica, ela dança, mexendo a bundinha. Tá bêba, tá doida, é foda, é novinha. Bora beber, beber. Bora beber, beber. Bora beber, beber. Depois nós vai fazer bebê. Bora beber, beber. Bora beber, beber. Bora beber, beber. Depois nós vai fazer bebê. Cê é estilo de vaqueiro e canibal. Aurelio Macedês, Rosalvo Gravações, André Divulgações, André Downloads.